Acordo assim na estrada em que vou e a cada passo sem saber melhor o que vejo. Melhor não há do que a condição de querer sonhar e esta paixão que eu gosto e posso. Reparo sim, estou a ser feliz e vem a mim o que eu sempre quis. Está muito bem andar por aqui.

Canal 2 da Antena 2.